78, decolou os 46, chame controle em 119.8, boa noite. 19.8, muito boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, 3178 passa do 3000 pés para nível 290, vamos curva esquerda. Correio Fatal 9908. Fatal 9908, prossiga. Ah, com a Bravo, autorização para Guarulhos, 360. 36, prepare Gole Gonza, aguarde cópia, Tatal 9908. Gole Gonza, aguardando. 500 pés, ajuste no zero no treino, a prova da rotatória, informe visual com a roda. Para mim, 500 pés, vai chamar visual, eu vou até você. Ouro 606, descendo para 2500 pés na prosa, repito, 366, informe estabilizado no RNAV. 2500 na prosa, 366, reportará estabilizado. Ouro 606. Autoriza direto da Caju para o TAM 3178. Aguarde coordenação com o centro. Guardado. TAM 3178, centro autoriza direto da Caju. Direto da Caju, muito grato. Cópia. Afirmo. Guarulhos 360, autorizado pela Peruísque 58. Decola da pista 10 com curva direita, saída Gole, transição Gonza. Frequência do controle em 119.8. O transponder 5155, total 9908. Autorizado Guarulhos 360, a Peruísque 58, Gole Gonza, decolando a pista 10 com curva à direita. Controle 6098, transponder 5155, 9908. Informe pronto para puxa e acionamento. Tá pronto para puxa e acionamento. Autorizado, reporte táxi 9908. Reportará táxi 9908. Zona 78, chama agora o centro, na frequência no 2685, alterna no 2545. Ô, controle, pode chamar a torre, o Vila Jardim, ou algo até o céu? 2085, 2545, 3178. Confirmo ser autorizado, chama a torre, 118.612. Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra, prossiga. Pode chamar na final da 17. Gente, aproxima até a rotatória, prevista espera na final da 17. O vento de 90 graus, 8 nós, Alfa Tango Serra. Está prevista espera, é isso? Isso, afirmativo. 16606. Gente, completo final do procedimento, chame agora a torre na frequência 118.6200. 186, gol 1606. Controle Salvador, boa noite, 643, está cruzando 250, descendo uma centena. Voo no 643, essa é uma identificação, chegada bom, desceu 040, ajuste no 013. 040 na chegada bom, 1643. Autorizar a pouso, mano, 046. Fatamos Serra, prossegue 17. Prossegue. Cheque o trem, pouso livre, 110 graus com meia dúzia nós, ó, Fatamos Serra. Serra. Voo 606, solo 56, libera direita e táxi Alfa Juliette até o portal 612. Reporte para ingressar na interseção Juliette, 1606. Alfa Juliette até o 612, reportará para ingressar na Juliette, 606. 908 para o táxi, 3 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando o Galeão. Sintaxe autorizado para o ponto de espera, dono 0, Juliette Alfa, reporte pronto. Na Charlie, o total 9908. Juliette Alfa, Charlie, reportará pronto, 9908. Paixão travada no 7, Juliette Lima. É, Alfa, tá certo. Livre pouso, 110 graus com 8 nós, Alfa, estamos Serra. É. Observe a aeronave, cargueiro, taxiano, siga a passagem mesmo, após ingresso, prossiga para o portão 8. Após a aeronave cargueira, ingressaremos para o portão 06, ou no meio 06. Portão número 8, ok? 8, graças. Doutor Salvador, boa noite. Dono 704, ciente da informação Bravo. Dono 704, ação de educação, chegada Amanda, esse é nível 050, ajuste 110, 13, dono 714. 50.013, dono 704. Total 9908, ponte espera pronto. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, 110 graus com 8 nós, total 9908. A linha aí decola, 9908. Total 9908, decolou 01, chame controle em 119.8, boa noite. 19.8, bom trabalho. Igualmente. Controle, muito boa noite, total 9908. Total 9908, contato ao radar, suba para nível 360. Saída Gole, transição Gonza. 360, Gole Gonza Total. Autoriza prosseguir a descida pro 9643, já? 43, 2010, informe estabilizado. 2000, informe lá estabilizado, 643. Coro 714, passando a MAN, vai solicitar o RNAV da 10. Estoque 2500 pés para o Servito 366, final do procedimento RNAV, Gol no 714. Gol no 714, solicito 368 após toque. Estamos autorizados, Servito 368 após toque. Muito obrigado. Contratoriza Pro de Gonza para o total. Autorizado Gole, o... Corrigindo, autorizado Eval, total 9908. Autorizado Eval, obrigado. Localizador 643. 743, completo final do procedimento, chama agora a torre 118, decimal meia dúzia. 182, boa noite. Bono 714, desça para o 040. Está autorizado na aeronave, informe, passando o serviço 366. Bono 714, sente, confirmando, descendo para o 40, autorizado a aeronave. Bono 714, está presente 368, Serra Vitor 368. Afirmo. Gente, poderia confirmar, são 90 metros ou 900 metros de pista? 90, mas o balizamento está deslocado e toda a parte que está iluminada está utilizável, ok? 90 metros, muito obrigado. Nada. Centro 9908, passa nível 140, chama agora o centro na frequência 1288, alterna 13325. 288, alterna 13325, bom trabalho. 1794, passa o serra 2366, complete. O RNAVE chamando torre 118.6. 18.6 com a torre, gol no 7.4, obrigado, até daqui a pouco. Torre Salvador, boa noite, gol na 7.4, 2.5 milhas, Sierra Vitor, 372, visual. Boa noite, no 7.4, vento de 110 graus, 8 nós, checa o trem de pouso, pouso autorizado, pista 10, 1.7.4. Baixou, checou, livre pouso na pista 1.0, gol na 7.4, obrigado. Olá. Controle Salvador, gol no 805, nível 970, parou no 50 na proa de maré. Gol no 805. Aciona a identificação, chegada a Mari, desça nível 050, ajusta no 013. Da Mari para 050, no 013, copiou a Bravo. 714 no solo, Zulu 3. Libere pista direita e tem táxi autorizado via Alfa. Alfa Juliette, teu portão número 5, gol no 714. Afirmativo, Libra direita, Alfa Juliette 005, gol 1714. Correto. Boa noite, gol 896, com Ação Bravo. Correio, identifique, desça 060, chegada Mari. Identificou 060, Mari, 890.